Quisera ser uma lágrima para em seus olhos nascer, para em seu rosto correr e para em seus lábios morrer. Mas ela está em nossa sintonia, ouvindo e curtindo todas as músicas focadas em um jardim, um coreto, a música e a saudade. Mas, nesta manhã, vamos nós com música, pois a pedida é música. Ele reside na atual cidade de Tirapina, nosso gentil ouvinte, o senhor José Maria Botura, que está conosco, aliás, ele é fã número um da Tabajara do Severino Araújo. Para ele, o senhor José Maria Botura, da cidade de Tirapina, nesta manhã em nossa sintonia, o rei da valsa Carlos Galhardo, em arranjo Mozart Brandão, do saudoso pianista maestro arranjador, em sua época um dos homens mais elegantes do Rio de Janeiro, Custódio Mesquita, que foi o primeiro namorado da Carmen Miranda, Caixinha de Música. Roberto Fioravante, quanta saudade! Roberto Fioravante, o talentoso! Roberto Fioravante canta do Catulo da Paixão Cearense em arranjo especialíssimo, Flor Amorosa. Tudo isso para ele que reside na cidade de Tirapina. Aliás, em Tirapina também amanhece o som de um jardim, a música e a saudade. O senhor José Maria Botura, que ainda quer ouvir em belíssima roupagem do saudoso maestro Portinho, Metais e Vozes, Noite Ilustrada, que também é saudoso, defende do cientista e médico Paulo Vanzolini, Volta por Cima. No meu tempo de criança, mamãezinha me embalava com a música de uma caixinha. Eu dormia, eu sonhava com princesas encantadas, feiticeiras e gigantes. Eu dormia e acordava enquanto a caixinha tocava. Tra la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Passaram-se os dias e os anos, cruéis desenganos vieram em meu peito morar. A caixinha já não existe mais, só ficou a saudade do seu tralá. Existe mais, só ficou a saudade do seu tralala. Amorosa, compassiva, sensitiva, ó, vê, porque, oh, uma rosa

É, você está ouvindo e curtindo com os maiores ídolos da nossa música popular das décadas de 20, 30, 40, 50 e 60, um jardim, um coreto, a música e a saudade. Ele reside no Ceará, em Fortaleza. Ele é o nosso gentil ouvinte. Ele está em sintonia conosco pela internet. É ele, o grande colecionador da música do passado, o senhor Cristiano Câmara, que nesta manhã está a nos ouvir, e ele gostaria de reativar a sua memória com esta gravação antológica do conjunto Farroupilha do Rio Grande do Sul. Um belíssimo arranjo para esta composição domínio público com o conjunto Farroupilha, o autêntico, o original, da década de 50. Este conjunto canta Prenda Minha. Tudo isso para ele de Fortaleza, Ceará, que está em nossa sintonia pela internet. Ainda temos essa composição do bom baiano Dorival Caymmi. Dorival Caymmi assinando, ele ao violão com o maestro Borba. Dorival Caymmi canta Fiz Uma Viagem. Saí dos olhos d'água, fui até a lagoinha. Agora, colega, veja como carregado eu vinha. Trazia minha nega